discutimos ontem até tarde. Desculpa se me faltar a voz. Polêmicos da Kenner. Porque pra mim você é muito importante. Senta, escuta essa canção. Bili Brasil. Eu sei que você sente medo. Só vive discutindo a relação. É a única que sente a minha falta. Qual é a minha habitação? Não quero mais brigar meu coração. Coloca lingerie e vem pra cama. Faz amor comigo. Apenas ser um dia. Não faz assim que é covardia. Polêmicos da Kenner, surpreendendo você. Organização Breno Palheta. Lady Eduardo. Essa é a equipe mais top das tops do Pará. Estou falando da equipe Os Polêmicos da Kenner. Lembro bem daquela noite que nos conhecemos. Hoje choro nesse dia que me disse adeus. As manhãs sem os teus olhos já não têm sentido. E as coisas vão perdendo pouco, pouco seu valor. Tenho que reconhecer que já não sou a mesma. Sigo andando sem destino. We'll be right back. Master Sound Production, David Sampler, the best of the scene. DJ D'Amazon, é show! I'm just riding my dreams, walking the streets of some old ghost town. I tried to believe in God and James Dean, but Hollywood sold out. Equipe Os Polêmicos da Kenner. Yeah. designer de imagens do Pará. Tu me dá muita atenção, me faz carinho e me dá seu coração. O outro só me dá prazer, com o seu beijo já me faz enlouquecer. Um é lindo e me faz bem, me faz feliz, não me divide com ninguém. E o outro me faz mal, mas é na cama que ele é sensacional. Pesadão, nós tá na pista, no caminho eu te explico. Vem com nós que nós é vida, desce whisky e xandão. Amarula e tequila, deixa as mina beber. Bebe mesmo, pede a linha, olha só como nós tá. Curte meme, segue o fluxo, rasta a placa no chão. As novinhas tão absurdo, tô querendo a sua amiga, mas não fica triste não. Pânico de Barcarena, é a família em ação. Polêmicos. Pega o whisky, pega o head, pega o balde de cerveja. Equipe Os Polêmicos da Kenner e suas polemiquetes. Produzindo os melhores CDs do Pará. Depois que empurra uma vez, a piranha pede mais, chefe é chefe, né pai? Depois que empurra uma vez, a piranha pede mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, piranha pede mais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Depois que empurra uma vez, a piranha pede mais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Depois que empurra uma vez, a piranha pede mais. Equipe Os Polêmicos da Kenner, chegando e dominando. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher. A piranha pede mais, chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Depois que empurra uma vez, a piranha pede mais, mais, mais, mais. Eu vou pôr o negro, hoje eu vou tomar várias cachaças ao som dos garimpeiros. Hoje que eu não volto pra minha casa. Eu vou pôr o negro, traz várias garrafas de Chandon ao som dos garimpeiros. Bota mais uísque pros patrão. Eu tô chegando, aí novinha vai logo se preparando. Festa de patrão, os garimpeiros no comando. Chama as amigas, hoje tem tequila. Tá tudo liberado, essa noite tu é minha. Desce mais o uísque, quero te ver dançando. Adoro desse jeito quando você vem esfregando. Ao som das marcantes, hoje tá daquele jeito. Siroque tá na mesa, é só patrão, é ouro negro. Dourado vem na rima, olha o grave, olha a batida. Joãozinho, a Sayag, Braz, o Wesley, sente o clima. Trabalha a semana toda e hoje eu tô podendo. Sai da minha frente, hoje eu vou com os garimpeiros. Eu vou pôr o negro, hoje eu vou tomar várias cachaças ao som dos garimpeiros. Hoje que eu não volto pra minha casa. Eu vou pôr o negro, traz várias garrafas de Chandon ao som dos garimpeiros. Bota mais um uísque pros patrão. BDK, BDK, BDK. Polêmicos da Kenner. Tu és a noite, tu és o dia, tu és a minha inspiração. Tu és a dor, és minha cura, a única coisa que eu quero tocar. Nunca pensei que eu ia tanto te amar, te amar. Tu és o medo, eu não me importo, eu nunca estive apaixonada. Vem me siga, nesse escuro. Deixa te levar muito além. Vou te mostrar um mundo além daqui, daqui. Só me olhe do seu jeito, só me olhe do seu jeito. Só me ame do seu jeito, só me ame do seu jeito. Só me toque do seu jeito, só me toque do seu jeito. Sinônimo de errar. Paguei um preço tão caro. Equipe Os Polêmicos da Kenner. Estúdio Produções. A produção perfeita pra você que gosta de ouvir a melhor. Serviços e acessórios para sua moto é com a Palheta Motos. Joel Produções, o produtor oficial de Vigia. Yeah. Exxon Artes. Produzindo os melhores designers e imagens do Pará. Joel Produções, produzindo os melhores CDs do Pará. Joel.

equipe top dos tops. Organização Exxon Eduardo. Eu posso viver seguindo passo a passo um caminho que me leva até você. Me sinto em meias nuvens e as estrelas. Esse amor é o que me faz te querer. Em minha bagagem levo os meus sonhos, todos os planos pra te fazer feliz. E nessa nova vida e querer com você, eu sei que tudo vai ser perfeito. Desenhado em meu olhar, se o destino nos escolheu, não tem como duvidar. Estava escrito no céu que esse dia chegar, testemunhado pelo sol que a gente ia se casar. Em minha bagagem levo os meus sonhos, todos os meus planos pra te fazer feliz. E nessa nova vida e querer com você, eu sei que tudo vai ser perfeito. Desenhado em meu olhar, se o destino nos escolheu, não tem como duvidar. Estava escrito no céu que esse dia chegar, testemunhado pelo sol que a gente ia se casar. Equipe Os Polêmicos da Kenner, surpreendendo você. Quem é você que está sentado aí na sala? Todo à vontade de pisar, não vai sapar. Tá tão estranho que já nem conheço mais. Ei, quem é você que nada mais me interessa? Já não trabalha, não se anima, não se empresta. E agora vive por aí. Joel Produções e Epson Artes.